assim. Você viu, saímos juntos da exposição de arte moderna, a parte morena dessa vida alva, cidade pequena. Você viu, eu até me calei, pois pensei que o tempo ia parar pra dar uma trégua, a gente serena, pra viver lá se tá toda coisa boa, pra ter um tempinho, uma prosa à toa. Nos sobrou pouco mais de um minuto e logo um sujeito astuto esfaqueou nossa visão. Um punhal de humanismo atual inovador. E mesmo com todo o placebo de achar que era só um brinquedo que pousava em sua mão, era a lâmina fria de não ter a sorte no teatro do amor. Não precisa correr das facas soltas que te servem de colchão, ou do sorriso de caridade, quando muito um pedaço de pão velho de benevolência falsa. É mais um passo dessa valsa que não dança mais. É mais um passo dessa valsa. Eu fiquei fora dessa balsa pra me afogar. Me deixa quieto, sou o rato no teu lixo. E o capricho do meu bicho é roer a corda que te prende lá em cima. Te prende lá em cima. Te prende lá em cima. Te prende lá em cima. I don't know.